Agradeço ao bom Deus por mais um dia de vida. Fé no Criador que me inspira, me motiva. Vivão, fortão, consciente, pé no chão. Paraná, meu mundo inteiro, meu Campo Mourão. A gente segue em frente, desviando do inimigo. Cada macaco no seu galho, assim eu sigo. Não devo nada pra ninguém, não quero nada com ninguém. Só quero paz, alegria e a vontade sempre. Vem que vem, que tamo preparado pra viver bem. E ser respeitado, não há pior inimigo que um falso amigo. Ou alguém que por miséria é facilmente corrompido. Pouco se aprende com a vitória e muito com a derrota. Humildade vem de berço, não se compra. Mesmo a melhor das cobras é uma cobra. Não se iluda, não julga o livro pela capa. Igual um jogo de xadrez, quando o jogo termina, o peão e o rei voltam pra mesma caixinha. Até as torres mais altas começam do chão. Lutar pra vencer, essa é a missão. Quando o dinheiro fala, a verdade se cala. Não seja mercenário, se venda por migalhas. Caráter não tem preço, honestidade tem efeito. Numa sociedade carente de respeito, cheia de preconceito, até com o meu rap. Mas graças a Deus, ele me fortalece. Espere o melhor, prepare-se pro pior. É triunfo sem glória. Os guerreiros de verdade nunca fogem da batalha. E depois do amanhecer se descobrir que o sol voltou. Agradeça, muita fé no Criador.